recolher, fecha as suas redes de novo. Só criminoso, monstro com sangue no olho. O que acontece dos muros pra dentro, o demônio aplaude. Infelizmente escorre sangue das grades. Dá licença, diga, só monstruoso na cena do louco. Que a sociedade fecha como se fosse cachorro. O crime é falha, mas não admite mancada. Por isso represento o lado certo da vida errada. Tá delinquente só, psicopata só. Vai de seguro no lençol, já deram nó. Desceu na Tereza, verme morre enforcado. Só dois incêndios, sabonete soltado. Regra que a sentença é foda. Um pedaço do inferno onde o demônio ajoelha e chora. Metalha fora, vem uma cadeia pra 60 presos. Mas aqui dentro é 140 detentos, 45 de alunos faz teste pra se manter vivo. Mini curso pra ladrão, vê se aguenta puxar presídio. Bandido não se cresce, aqui a vida é bem mais curta. Estocada, morro na cara, morre comédia, filho da puta. Estrada, liberdade é cavada com grafo e faca. Jogando saco de terra na privada e dando descarga. Muitos preferem levar punhal no pescoço do advogado. Traz logo meu alvará, senão te mato, desgraçado. A noite é cela fechada, tiro coronhada. Versus projeto morada, residencial granada. Não existe mais justiça, proteção pela polícia. Ação preventiva, viração, que eu guardo a medida só. O SSDL pra entrar no X. Eleva o corpo pra perícia e decreta seu fim. Quem é de verdade não se abala com esse afogamento. Não é que aguento, leva o segredo junto com ele pro inferno. Aqui a justiça é foda, não é cega e olha por todos. Se deu mancada é pilantra, amanhece morto. É enfocado com as pernas da própria calça, leva facada, água quente, esgarrapada na cara. Em dia de rebelião, aqui o delegado treme. Pra não morrer, liga rotão, a cópia PM. Sepa a cabeça do verme, prossegue o futebol. Aqui se mata o adversário por um palmo no banho de sol. 36 graus na pia, no verão, isso não é vida. À noite o porco mijou na cela, tarde inteira, hoje fedeu urina. A vida na miséria, ensina como se vive no esgoto. Ladrão foge pelo túnel, cata as armas da marujo. Rima é podre, mas quem tá molhado é porque tá na chuva. Se vinho ocupa, então vai tomar choque. Embaixo da ducha, do que não existiu. Estuprou a mina no PS, mas quem foi capaz de morto no seu lugar era inocente. Latrocínio, homicídio, morte, tráfico, usuário, roubo, furto. Formação de quadrilha no mesmo espaço. Prepara o caixão de lata e vem buscar o corpo de hoje. Aqui o crime não para e das grades escorre sangue. Aqui o pilantra ajoelho pede perdão. Os ladrão rasgando a faca, seu coração. Não tem justiça que amenize esse massacre. Infelizmente escorre sangue das grades. Aqui o pilantra ajoelho pede perdão. Só não rasgando a faca, seu coração. Não tem justiça que amenize esse massacre. Infelizmente escorre sangue das grades. Salve gordão, aí Vidal, Godinez. É nóis, mais uma vez o kamikaze do que tu tem voz. Na humildade, sem mais eu mando um salve pro guerreiro que se conta privado da liberdade. Atrás das grades, no quadrilátero do esquecimento. Veneno na mente de quem enxerga um mundo cinzento. Um preto e grátis, e o sonho de ser livre longe. Na comarca já tá osso, imagina se for de ponte. Uma penita distante, longe da família. Sem jumbo, sem salve, sem pipe, sem visita. Seus parceiros te esqueceram e você se espantou. Na cena do louco era foda, é preso, não tem mais valor. Que adiantou, cadê o seu golfão equipado? Não dá pra fazer um pião com ele aí dentro do pasto. A coroa e a igreja passear, jogar bico. Agora não dá mais, tem que te visitar todo domingo. Deu valor pra aquela que falou, deu ouvido pra ela, agora tá estudando as fugas. Pra não ser mais humano que na madrugada. Seu mancada foi morto com a cara estourada na capa. Comarca de Umarama, Sarandi, Maringá, Campo Mourão, as mães não vê os filhos chorar. Aqui na BR, Paissandu, sem TV, sem o som, sem baralho. É só neurose na cabeça dos ladrão. É passado por uma mãe, vê um filho atrás do muro. Imagina ter que visitar o filho no seguro. Do que ter esse desgraçado, não vai ser perdoado. É encontrado com cadastro no pescoço, um espeto no ralo. Não andou na linha, o trem passa por cima. No barraco, mano, embata até por causa da faxina. O raio é só monstrão, cabuloso na fita. De cheiro até com a sombra, essa cadeia vira cita. Faculdade do crime, sou aluno graduado. Onde cabe quatro, tem mais de 15 amontoado. Depósito de ser humano, a cena é sinistra. Tem mano tirando cadeia com a pena vencida. Não para, vai cantar, muita calma, ladrão. Levanta a cabeça e agora é arrebentar no mundão. Mete ficha, bota pro sistema, que é louco na cena. Se preso já era zica, agora na rua vai ser problema. Ser do candário pras penitas femininas. O sistema nem percebe, mas fabrica terrorista. O coração congelado, distante da liberdade. Deus é mais daqui pra frente, é progresso e prosperidade. Aqui o pilantra ajoelha e pede perdão. Os ladrão rasgando na faca seu coração. Não tem justiça que amenize esse massacre. Infelizmente escorre sangue das grades. Aqui o pilantra ajoelha e pede perdão. Os ladrão rasgando na faca seu coração. Não tem justiça que amenize esse massacre. Infelizmente escorre sangue das grades.